da terra de ninguém. Onde quem tem, manda em quem não tem. O país é rico, só divide mal, suba a riqueza. Muitos com pouco, poucos com muito, e tratam com frieza. Quem é de origem favelada, vida abalada, dura caminhada. Nosso país com dimensões continentais. Quem não tem quer ter, quem tem quer ter mais. Deixa tudo desigual, gente analfabeta no cenário atual. Não pode ser normal ver muito adolescente sendo mãe fora de hora. Marca sua vida com um pai que vai embora. É comum do lado de cá, a escola abandonada por quem tem que trabalhar. Desiguala, a minoria rica não se abala. Vive trancada, escondida no condomínio, assistindo da área VIP o extermínio de um povo que luta sem as armas adequadas. Várias vidas foram dizimadas, histórias apagadas, relações de conflito foram geradas. Quem é preto como eu, fica indignado quando vê o boy tomando espaço que é seu. Quem não se indigna não, vai fugir da cena. Tá submetido à lógica assassina. Transformação quando eu visto meu manto. Roda do combate, então enxugue seu pranto. Devo que canto, meu orgulho talvez cause espanto. Balanço e levanto, por isso eu tô de pé. É tubi direto pra quebrar o encanto. Em cada canto, depende da sua fé. É nós que dá pra mudar por enquanto. Só não adianto. O tempo não para, tem gente que apanha e não toma vergonha na cara. Ficaram parados no tempo, enfadecidos, dividiram o movimento. Veja só o rap, virou o partido da cara feia. Tô mais preocupado em cuidar da vida alheia. Com grandes bonés, pequenas ideias. Falso reinado, coroa de rei, castelo de areia. O discurso envelheceu, até a favela no meio da miséria cresceu. Tem videogame de última geração, tênis bom, na velocidade que tá no momento. Não dá pra manipular com esse tipo de pensamento que vem de dentro da favela ao centro. Existe um lamento bem embutido no sentimento que não deixa calar a voz que tá no ar. A chama combativa não pode se apagar. Há muita coisa a ser mudada. Não quero fazer parte do bonde dos que só falam e não fazem nada. Sem se mover, cada um no seu lugar. Perderam uma capacidade de se indignar. Só tem força quando é nós contra nós. Na frente do opressor, baixa a cabeça e perde a voz. O mesmo opressor é a aquele que faz as leis, desfavorece nós pra não chegar a nossa vez. Sem timidez, não me canso enquanto não tiver avanço. Com poucos aliados, pois o nosso povo é manso. Só vira bicho quando o assunto é futebol. Nudez no carnaval, latinha de escola. É tipo cirurgia sem anestesia. Bebendo do veneno entorpecente todo dia. Seguindo a cartilha que aprisiona a mente. Parece que essa gente tá doente. Transformação quando eu visto meu manto. Roda do combate, então enxugue seu pranto. Devo que canto, meu orgulho talvez cause espanto. Balanço e levanto, por isso eu tô de pé. É tubi direto pra quebrar o encanto. Em cada canto, depende da sua fé. É nós que dá pra mudar por enquanto. Só não adianto. Middle passage, mixes with the massive. I write the wrong when I write, I'm never passive. I'm strong to my people in the black diaspora. Disrespect, it's them we're going after. So I be like Zumbi. We try to live for all the people, yes, and be positive. Connecting on this record, giving hope within the wreckage. Get the land back, people back, most of all the money back. Chuck D and MV Bill. Power to my people, the city of God by here in Brazil. So we fight the power, be the power. Power to the people, yes, in real hip-hop. Transformação quando eu visto meu manto. Roda do combate, então enxugue seu pranto. Devo que canto, meu orgulho talvez cause espanto. Balanço e levanto, por isso eu tô de pé. É tubi direto pra quebrar o encanto. Em cada canto, depende da sua fé. É nós que dá pra mudar por enquanto. Só não adianto. larga, me larga, me larga, me larga, eu tô com saudade de você, porra, me larga. Me larga, eu tô cansada, me larga.